a riqueza de alguns, a miséria de outros. Murro em ponta de faca, pobreza não é dádiva. Marcas e logomarcas, ocupando os mesmos lugares, trajando as mesmas máscaras. Dançam a valsa, realça, anula. Solução no crime, entregue a nós sem bula. Forçados a crer no que o falso profeta tem a dizer. Méritos, cartões de crédito, parcela. Livres na cadeia, fazem da rua cela. Dançam a valsa. Terceiro mundo do submundo, joga das traças. Quem nunca leu a porra de um livro, mas tem wi-fi livre nas praças. Como tudo se encaixa, víboras, carnificina, rotina. Na frente ou atrás da culatra, ambos na mira, revira, pensa. Raciocínio lógico, meu caro, eu ou você, quem é o culpado? Ninguém nasceu pra sofrer, fomos forçados.